campanha da Chesf. ZYC 297, 95,9 MHz, 96 FM, Salvador, Bahia, Rede Aleluia. Sintonize Rádio Bahia, ZYH 448, 1010 kHz, Rádio Bahia AM, Salvador, Bahia, levando alegria ao seu coração. Pastor.